Ô, 961, chame Recife, 1251. 251, vou no 961. Aquilo Delta, chame Torre 1895. 1895, bom dia, obrigado, Aquilo Delta. Estou em Salvador, bom dia, papapá, Sierra Aquilo Delta. Bom dia, Sierra Aquilo Delta. Continue a aproximação no 0, confirme, vai prosseguir 1-0 no 7. Não, vamos em Zimbra, solicitar o cancelamento. Tem Serra de Ludel, tá? Reporte final de 5 milhas 1-0 para o cancelamento. Reportarei final de 5 milhas para o cancelamento, Serra de Ludel. Proponho o cancelamento da presente, prossegue visual para 1-7, curva abaixo pela direita, Serra Aquilo Delta. Serra Aquilo Delta, cancelado 05, base pela direita no 7, reporte para final. Passarei estabilizado na final da 1-7, Serra Aquilo Delta. Bom dia, Xanã 6254. 1759, bom dia, Sione. Identificação chegada bom, fila-se para 4.000 pés, ajuste padrão. 9 para autorização. 19. Senhor, bom dia, Xanã 6254. Informação até autorização Guarulhos. Confirme o tráfego que chamou o solo Salvador. O Xanar 6251. 6251 não? 51, 6251. Ah, 6251, ainda no teu plano no sistema, poderia confirmar o horário? O horário, a princípio era 7:30 Zulu, porém foi feito DLA. Deixa eu dar uma verificadinha aqui no meu sistema, ver se eu encontro o plano. E já te faço uma posição, 6251. Fechou. É Bravo 2 Norte. Tenente pelo Delta. Quilo Delta, solo 09, backtrack, reporte livrando. Salvador, bom dia, Xanair 62 no nono. Prossiga. Autorização Galeão 380, paciente do hotel, por favor. Eu tenho pré-aprovado 360, o senhor aceita ou aguarda a recoordenação? 360 está ótimo. Está autorizado Galeão 360, via Pêndulo 10, ESMAP, Lúvido, Bravo, Bravo, Charlie, e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da EU, Lida, Bridge, primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10. 5565 é o código transponder, 5565, controle 119, decimal 8. 360, uniforme Zulu 10, ESMAP, Lúcio, Bravo, Bravo, Charlie. Daí o Leda Bridge com curva direita decolando da pista 10. 565, o transponder, 198, controle, o 6211. Correto, chama para posicionamento. Chamará 211, obrigado. Salvador 18, minha boa autorização, nível 560, agora. Pronto para a copa, 1865. Brasília, aprovado, nível de voo 360, via Perzulu 17, subida água, transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10, o código 5574, controle 119, decimal 8. É o código. Correto, chama para posicionamento. Vai chamar, obrigado. Salve, 6251. 6251, eu encontrei as DLAs aqui no meu sistema, mas o que acontece é o seguinte, tem algumas mensagens que o plano do senhor está terminado. Eu entrei em contato com o Centro Recife e pedi para restaurar o plano do senhor e atualizar as DLAs, mas eu estou esperando a confirmação do mesmo, porque se o plano estiver totalmente cancelado, infelizmente o senhor vai ter que fazer outro plano. Mas aguarde um minutinho que eu já te passo uma posição. Legal, obrigado. 251, pronto para cópia. É 251, para cima. Tá autorizado Guarulhos 360, via Perto Luno 6, Bravo Hotel Zulu 3, via Pós-Confó na rota do plano de voo. A subida será da EU, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. O código 5521 e o controle 119 decimal 8. Estilo autorizado Guarulhos 360, via Perto Luno 6 até Belo Horizonte. Subida da EU, Leda, Bridge, curva direita, decolagem 190, acana 521. Controle 198. Correto, a posicionamento. Será, obrigado. Chanel 6251, Nelson, Salvador. Prossiga, Salvador, 6251. Modifica o transponder, por gentileza, para 5001. 5001, ok, está modificado, obrigado. O 759 da Sampara 2006, autorizado a assinar ILS. Dois uma nove, por gentileza. Obrigado, chamo pro táxi. Dois um nove para cópia. Está pronto para cópia? Eu tenho pré-aprovado aqui o 36, será sempre aguarda a recoordenação. Autorizado Galeão 360, via Perdo Luno 0, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo Charlie, e após conforme a rota do plano. A subida será da EU, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. 5571 é o código, 1198 é o controle. Para posicionamento. Aqui o TAM 3890 com 97 a bordo, 4 horas, Salvador. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Índia 295, TAM 3895. Minha torre em 18.95. Torre Salvador, TAM 3890, bom dia. TAM 3890, bom dia, linda, cola, pistão no zero. Vento 330 graus, 029. Fala, pistão 3890. Salvador, o Oceaner 6251, pushback e acionamento do 5. Autorizado, chama pro táxi. Autorizado, chama pro táxi, me dá desculpa. Estabilizado a LS esquerda 10, o gol 1759, visual. 759, chame torre 1895. Sai com a torre 1895, 759, ótimo domingo. Igualmente. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 759, baixada travada, sinal ILS X-Ray, visual. Bom dia, gol no 759, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Ah, aguardando a pista livre, gol no 759. Gol no 759, livre pouso, pista no 0, vento 320 graus, 02 mais. Livre pouso, gol no 0, gol no 759. TAM 3890, decolos dos 4, chame o controle em 1 no 9, decimal 8, bom. 98, TAM 3890, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890. 3890, bom dia, contato radar, bom nível 330, será pouca. 330, pouca, 3890. Pode voar direto pro Fuca, 3890. Autorizado. Autorizado direto pro Fuca. Confirma as viagens de tráfego que chamou para o pushback somente. Tendo com a equipe de solo e me chama para o táxi 1963. Ground, the Ocean 6211, request pushback and setup. Confirm the position, please. Okay, stand by. Para o táxi, Ocean Air 6251, 119, aborde, 3 áreas de 50, alterna, velhão. Táxi via Pátria Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1013. Pátio Índia, Panticara 1895, 6225, olha. O Xané é 6211, the ground. Ok, the position is remote area. Ok, Apron 3, clear to push back and start up, call me for taxi. Ok, thank you, Apron 3, we'll call for taxi, Xané 6211. Salvador, no 865 da Goa, está no 8, puxa acionamento. 1865, aguarde para posicionamento. Salvador, Oceaner 6251, ponte espera do zero pronto. Oceaner 6251 na linha decola, pista no zero, vento 330 graus, 03 nós. Na linha decola, dono zero 6251. Floripa, 3,50 e o POB. Táxi via Pátio Índia, no ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajuste no 013. Juliette. 759, sente aguarde. Tá visual com o tráfego da companhia taxiando? Afirmo. Após a passagem do tráfego da companhia, ingresso Juliette, portão 4. Após o tráfego da companhia, vai ser Juliette para o 4, bom. Vai. 865, aguardando a autorização para multa. 1865, sente coordenando com a equipe de solo e chame para o táxi 1865. Vai chamar o 1865, obrigado. ...3517, pronto para a compra de Brasília? 963, ciente, ali mantém, pista no zero. Conclusão 4-0, 3890. estimativo, chame Recife 125145. 6211 request, taxi 64, Sons of Morton, 3 hours, 5 minutes, alternate, Bravo, Romeo. Clear taxi via Apron 1, India, 10 Alpha. On holding point, contact the tower 118.95. Altimeter setting 1013. Okay, 1013, and straight ahead, April 1, India, and Alpha, and then 118.95. Thank you, have a nice day, 6211. Give 27, bom dia. Pronto para cobrar ponto seguro? Autorizado Porto Seguro, nível de voo 080, via Golf 677, a subida será Coral, com curva à direita após a decolagem cabeceira 10. O código transponder 0263 e o controle 119.8. Cotejamento correto, já está pronto para o acionamento? Livre acionar para início de táxi no Pátio Militar, GV27. Hotel Limatão, que está na Enrimar? Enrimar para Vera Cruz, um minutinho já pagou a cópia. Hotel Limatango, pronto para cópia. Enrimar, Vera Cruz, 500 pés, vai sair no corredor Axé. 0143 é o código, 1198 é o controle. Hotel Limatango, cotejamento está correto. Chame agora a torre 1895 para acionamento e decolagem. A mensagem saiu sobre modulado no 865, poderia repetir as informações de táxi? 963, decolou 33, chame controle 198. 98 da próxima. 013. O tráfego que chamou para o reboque, confirme por gentileza. Na 6251, apresente, vou direto para o Brilho. Direto para o Brilho, 6251, grato. Channel 6211, clear to line up and take off for 1010, wind 360 degrees, 04 knots. Roger, clear to line up and take off, runway 10, Channel 6211. 27, me confirma o POB? 08. 08 no POB. Está autorizado o táxi até a interseção hotel. Chame no hotel para o cruzamento. 251. Recife 1251, 6251, bom dia, Tereza da Voga. Direct to Leda, positivo. Direct Leda, apreciate, Ocean 6211. G27, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Pátio Principal e Índia. E no ponto de espera, vai chamar a torre 1895, ajuste no 013. Pela Alfa Juliette, parte principal, Índia, chama 21895 no ponto de espera. 1865, livre da colagem pistono 0, vento variável 3-1. Climb restrict flight level 340. Okay, climb 340, restrict ocean 6211. Nono 865, decolou 39, chame controle 199, décima 8, bom voo. 98, boa. Oi, Salvador, bom dia, Gono 865, passa 1000 até o 360. 198, por gentileza. Oh, desculpa, senhora. 865, bom dia, 1500, na sua escuta até o 360. 865, contato radar, sua nível de voo 360, sai da árvore. 360, a gente pode voar, né? Pra ficar um pouquinho atrasado. Faz 2000 autorizado. 2000, né? Pagou no 865, obrigado. Gol 963, chame Recife, 251. 251. Hotel Lima Tango, é pronto para a decolagem da RMAR? Reporte pronto, Hotel Lima Tango. Céu Lima Tango, ciente da decolagem da RMAR, reporte para o cruzamento do eixo 1028 na proa do farol de Itapuã. M27, a linda cola pista no zero, vento 350 graus, 04 mais. Hotel Limatango, só confirmando, o senhor está autorizado a cruzar a final da 10 na proa do farol de Itapuã, ok? A 10 na proa de Itapuã, está autorizado para a proa de Matango. Salvador, ao centro da paz, finalizamos o retorno, posição 08, grata, bom dia. Bom dia. Posição 6211, call Recife Center, frequency 125.1. 1251, thank you, bye, 6211. Hotel Limatango, ciente, chame o controle 1998. 1998, tá agora. Controle, bom dia, Papa Tango, Hotel Limatango. Hotel Limatango, bom dia, prossiga. Na direção no litoral, vai com proa de Vera Cruz, senhor. A gente consegue ver o litoral, reporte passando o farol da barra. Passando a barra, reporte o farol, Hotel Limatango. 1998, 327. 49, chame torre, 1895. 1895. Controle Salvador, GF27. GF27, contato radar, subiu ao nível 080, direto coral. Subindo para o 080, direto coral, GF27. Gol 865, chame Recife, 260. 260, boa. Ou no 649, sala 48, livre à direita no 219. 219. Muito bom dia, gol. Ou no 649. No 649, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Possível? Frequência livre. Lima Tango, tá mandando chamar na frequência do controle. Zero autorizado. 03, Jaguar Mini Chum, Copé Guarulhos. Salvador, bom dia, Tan 3125, com informação Índia para a atualização Galeão. Minutinho para o seu Copé Galeão. Escuta.